meu exército, é hora da batalha. Do meu headshot pode crer que não escapa. Vai, tenta aí se for de frente pra mim. É um 2 e você cai, já era teu fim. Vai jogar campanha, multiplayer, tenta sorte. Eu miro teu KD, pode ver no backlog. Não sou como você que qualquer desculpa inventa. Como um zigueira, mata até de quarentena. Modo obliteration, rush domination. Conquiste tu manda, ha, tá de brincation. Adianta camperar, porque eu vou te achar. Voando sobre a terra e detonando no mar. Acho que é melhor cê trocar de servidor. Aqui cê não aguenta o meu cano supressor. Se esconde que eu destruo até tudo vira pó. Em Xangai dá o breaker ou para seu storm. Você tenta e não consegue. Eu sei que no final vou pegar sua dog tag. No campo de batalha eu te deixo humilhado. Battlefield 4, Battlefield 4. Você tenta e não consegue. Eu sei que no final vou pegar sua dog tag. No campo de batalha eu te deixo humilhado. Battlefield 4, Battlefield 4. Vai, tenta aí, usa M16. Que era overpower no Battlefield 3. Só copia o meu set, tenta o que quiser. Vai cair por terra, chora igual uma mulher. Me desculpe, meu amigo, eu tô acima de você. Visualiza meu emblema aí, quando cê morrer. E na sua morte não entende o que eu fiz. Depois confere lá, Cal e Moura, cenas vish. Acho que é melhor cê trocar de servidor. Aqui cê não aguenta o meu ganho supressor. Eu vou destruir até tudo virar pó. Em Xangai dá o breaker ou para céu storm. Você tenta e não consegue. Eu sei que no final vou pegar sua dog tag. No campo de batalha eu te deixo humilhado. Battlefield 4, Battlefield 4. Você tenta e não consegue. Eu sei que no final vou pegar sua dog tag. No campo de batalha eu te deixo humilhado. Battlefield 4, Battlefield 4. Você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.